Bom, agora a gente vai para a sequência de Si maior, tá? Observando os graus, né, embaixo de cada acorde, dentro dessa sequência. No caso, essa sequência foi tirada da escala de Si maior. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, aplicando o mesmo dedilhado. Si maior. Agora o Fá sustenido com sétima. Volta o Si maior. Agora o Si com sétima. Fazer Fá sustenido e termina no Si maior. A gente deve observar que a sequência maior só tem acorde maior, né? E na sequência menor, o quinto grau ele é um acorde maior com sétimo menor. Agora vamos para o relativo de Si maior, que é o Sol sustenido menor, aplicando o mesmo acorde e observando os graus. Quinto grau, que é o Ré sustenido com sétima. Agora Sol sustenido, que é o primeiro grau. Sol sustenido com sétima e o Dó sustenido menor, que é o quarto grau. Ré sustenido com sétima e volta ao primeiro grau, que é o Sol sustenido menor. Tá bom, pessoal? Quando chega para essa sequência da sexta, da sétima, aí no caso, aí começa a usar muita pestana. Aqui já tem bastante pestana, principalmente essa que eu toquei agora. Então, sempre observando, cantando o nome do acorde e observando os graus, né, para na hora da harmonização das músicas ficar mais fácil, né? Tá bom? Então, vamos agora partir para a nossa próxima gravação.